Leitura dramatizada da história do teatro. A primeira pessoa, pelo grupo Hora das Palavras, do grupamento vertical de todas as regras, Lourinha. Numa manhã radiante de sol, o senhor teatro, homem experiente e divertido, resolveu fazer uma visita à nossa escola. Depois de feitas as apresentações, tomou a palavra e contou-nos a sua história. Amigos, sou velho, mas ainda sou capaz de desencantar com o relato da minha vida. Nasci na Grécia Antiga, alguns séculos antes de Cristo, num belo anfiteatro natural, no declive de uma colina não menos bonita. Certo dia, comecei a achar que tinha alguma graça nas cerimônias em honra do deus Dionísio, onde os homens se mascaravam para representar cenas da sua vida. E as mulheres não representavam? Não, não lhes era permitido. Elas eram meras assistentes, pois a mentalidade era outra. E o que se representava nesses espetáculos? Olha, de tudo um pouco. Lutas entre o homem e o seu destino. Diálogos com Deus. Isto nas conhecidas tragédias. E peças em que se criticavam e ridicularizavam os costumes e os vícios da sociedade daquele tempo. Nas comédias. Então tinhas muitas pessoas a escrever peças para ti. Sim, não me posso queixar. Muitos até ficaram famosos, como Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. Que nomes complicados! Era a grande moda no momento. E vives sempre na Grécia? Não, vejo muito. Com a conquista da Grécia pelos romanos, pude conhecer a mítica Roma e aí deixei muitos filhos. Queridos, Séneca, Plauto e Terêncio, que se divertiam a escrever tragédias e comédias para a grande alegria dos latinos. E quando é que chegaste a Portugal? Olha, foi na Idade Média, nas grandes festas da Corte Real ou ao ar livre. Bons tempos. E cá também deixaste filhos queridos? Claro que sim. Modéstia à parte, Gil Vicente foi o mais genial de todos. Hoje até é visto como sendo o pai do teatro português. É sério? Sim. Ele escreveu cerca de 50 peças de teatro que faziam hoje delícias da corte portuguesa durante os reinados de D. Manuel I e D. João III. E no resto do mundo, também tens adeptos fervorosos? Claro que sim, um pouco por todo lado, mas isso fica para uma próxima visita. Já cansado e com os olhos a brilhar de emoção, o teatro despediu-se, prometendo voltar a pisar os palcos de todo o mundo sempre que o homem quiser.